Os inesquecíveis shows do pop estão de volta. Pois ele chegou. Arrasta Povo Pop Som, o Águia da Amazônia. Vamos nessa, Fabinho! Vamos nessa, Jaderson! Jaderson! E a gente quer agradecer com muito carinho de todo mundo que hoje marca a presença aqui, essa Iteua. Festão dos Romeiros! E o nosso Águia da Amazônia tá por aqui pra fazer a alegria de toda a galera. Quem tá feliz, bota a mãozinha pro céu aí que eu quero ver! Quem não tem hora pra chegar em casa, faz barulho! Quem vai acordar amanhã depois do meio-dia, dá um grito! Obrigado com todo carinho, meu amigo Clodoaldo, ele, toda a organização do evento. Valeu pelo convite, pelo carinho, viu? Bora nessa, gordinho! Bora, maestro! Bora começar, garoto! Pop Som. O Águia da Amazônia. Deixa no escurinho, minha produção, no escurinho, tudo no escurinho, no escurinho, no escurinho. Sabe por quê? O Águia vai pra cima! Levantando o voo, meu Águia! Voa, meu águia, vai pra cima, meu águia! Voa, meu águia, subindo! Subindo! E as mãozinhas vai pro céu, as mãozinhas vai pro céu. Bora pra cima, meu águia! Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10. E a torcida do Paysandu, bota a mãozinha pro céu. A torcida do Leão, bota a mãozinha pra cima. Quem nunca vai desistir do Remo dá um grito. Mas será que tem alguém do Flamengo aí? Tem! Alguém do Corinthians aí, tem! Bora, meu águia! Bora pra cima, meu águia! DJ Fábio vai chegando junto, DJ! Bora, maestro Davidson! Vai, Davidson! DJ! DJ! Isso não é legal! DJ! Isso não é legal! Esse é o famoso 16 toneladas. Bora, sai teu ar. A gente brigou, eu mandei ela embora. O primeiro dia que são foda que bate, saudade a gente só chora. Júnior Santorini. Joga essa mãozinha. Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai dar PT. Up in the checker, vai. Assim! Dá-lhe a bicada, 3, 2, novinhas ficam loucas quando a águia dá-lhe a picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. É agora, Rui! 3, 2, 1, dando picada, meu águia! Pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Que o pop ninguém derruba. Ei, bandida, agora você tá presa nas garras do águia pra pirar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos baldes. É o ninho do águia, se sinta. Tá DJ Ellison e Juninho, DJ Davidson e... Chamo na área de novo. Aí novinha vai descendo gostosinha. Pop live no comando, minha águia dá o um gritinho. Toma bicada, toma bicada. Nossa, amigo chinês, nossa, amigo também, o paizão aí do meu xará, Davidson Juan, tá aqui com a gente. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Meu amigo Marcinho, não. Júlio Freitas, do Banco do Brasil. Filhos aí com a gente, obrigado. Um emprego, férias de verão. Logo mais, lá em Fernandes Belo, vai ser bom demais, hein? Sempre queria mais, minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía, e eu dizendo a todos da minha maravilha. Vai! Aqui com a gente no pop. Melhor que você. A gente tinha tudo aquilo pra ser. Obrigado, meu amigo Samuel. Nossa quebra firma aqui no ladinho. Valeu, Samuca. Ele e toda a rapaziada aí, garoto. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos da mil maravilhas. Nossa amiga Carla Parente também está aqui com a gente, viu, gordinho? Alô, Renan Furtado! Alô, Fênix e Futebol Clube da Providência! Curtindo pop! Viviane Batidão, Júnior Vidal e DJ... Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! Cadê o nome da galera, guru? Quando ela desce, batendo a bunda no chão. O Saulo tá na área, alô, Saulo. Batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda. Edilon Tavares, o diretor de recursos humanos aí da Prefeitura de Viseu. Bola Mendes, Neto Carol, João João, os fãs do maestro, valeu, obrigado. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce. Bora, meu pop! Se me ajeita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Estamos pegando como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón. Fala, Júnior Pires. Empresário, nosso empresário daí na área. Valeu, Juninho. Mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía. Hacer un sismo, ahora da lo mismo. Empresário Totica da Casa de Shows, Totica de Irituia. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos son iguales. Meu amigo Sandro, da família Super Beast, também daí com a gente, Fábio. Davidson! E aí, papai? A gente tá aqui ao lado do nosso grande amigo empresário Jadson. Esse cara que sempre vem, Josimar. Ele rompe fronteiras pra curtir o águia na Amazônia. É um som que ele gosta, um som que ele dá valor. E não importa onde o pop esteja, o importante é que ele esteja ao lado do som que ele gosta. Davidson, qual é? Joga aquela vinheta! O Diego também tá aqui com a gente. Alô, Diego, ele é a primeira dama. Tá todo mundo aqui com a gente. Um abraço! É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher. E quem aguenta até sexta amanhã, bota a mãozinha pro céu. Bota pra cima. Everybody's going to the party, have a real good time. dancing in the desert, blowing up the sunshine. Super abraço, nosso parceiro Negão Catapulta, tá aqui do lado direito, na companhia do meu parceiro Quiabo. Alô, Quiabo! Alô, Bruninha, Paulo do Golfe também, garoto! E aí, maestro? E aí, papai? Tá rolando aqui na retaguarda, tá rolando aqui no Ninho, viu? Vixe, Maria! Tá rolando, tô te falando! É da boa, é da boa! É isso, aquele clima! Família GDC também virando tudo. Bora, Castanhalzinho, por trás do águia, meu Deus do céu. Vai, Brasil! Assim eu não aguento. É mais uma do Júnior e também o Marcinho Promoções. Amazônia. A gente também no Águia. Anda louca, mistura, louca, mistura. Davidson! E aí, Jaderson? Não, não é o Jaderson, não. Fábio! A gente tá aqui ao lado do Davidson e o nosso parceiro Neguinho Catapulta, ao lado do Quiabo, a Bruninha, a galera que veio lá de Belém do Pará, Davidson rompendo fronteiras, o meu grande amigo e parceiro Paulo do Golfe, ele, a primeiríssima dama aqui com a gente hoje, essa galera que veio girado de Bragança, maestro, arrepia, garoto! Revel, o Cuca, o Jailton também, o Negão, o Salve, a primeira dama, o Guru também, Pop do Pop, valeu, Guru. Obrigado, viu, amigo, vem com o Guru, lá de Marituba. Watson. O Águia da Amazônia. da merda. É. Olha o batidão, olha o batidão! Olha o batidão, olha o batidão! É. Tão, tão linda que esse rapetão. Apaixonadão, tão, tão. Dão nesse bundão. Matarazzo, Bruno, o Alex e o Vitor. Já sai teu aqui com a gente no pop. Tão, tão, tão no chão, cai rapetão. Tão, tão, tão, tão no chão, cai rapetão. Tão, tão, tão, tão, tão no chão. Vou fazer. E o motora jamaicano do pop tá aqui com a gente também. Olha o negão estraga Shark Davidson! Imagina, negão estraga Shark, mas. Vixe! Foi, né? Jojo, meu amigo Jojo de Viseu! O maestro faz a assessoria do prefeito da IES Neto de Viseu também! Tão, tão, tão no chão, cai rapetão, tão, tão, tão, tão, tão no chão. Maria, Maria, e aí, Maria? Estou enamorado por ti, Maria. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar minha. Olha a mãozinha pra cima! Ela pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. São os garçons aí, por gentileza, pra oferecer pacote de gelada pra galera. Aqui ao lado do Águia, tá legal? Cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode colocar na parede! E aumenta o som. A recalcada pira, Falciane conspira pra despertar. Alô, Renan! Se não gostar. O Rômulo também daí com a gente. Carpa, Amanda, o bebê! Se não gostar, senta e chora. Vai sair de casa pra cá. O Águia da Amazônia. Dalton CD, já temos CDs ao vivo da festa de hoje, galera. Ali na House Mix com meu amigo Dalton. Tá prontinho, disponível pra todo mundo. Apenas 5 com os entrosados de Viseu, o Emerson, o Anderson, o Renato. Hoje eu tô a fim de encontrar. Se não gosta, senta e chora. Mas saí de casa pra causar. Cheguei, cheguei! Mas espera aí que eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu quero que vocês me respondam com sinceridade. Eu quero saber se tem muito flamenguista aí nessa parada. Não, não, não. Não ouvi. Pode ser mais alto, pode ser mais forte. Vai. Eu quero saber se tem muito flamenguista aí nessa parada. Então tem, né? E se já é, já foi. Quero ver o flamenguista comigo fazendo. Oi! Oi! Bora, guru! O bagulho aqui é sério, o momento é difícil. Só quem tem amigo corno levanta a mão e dá um grito. Mas se liga no meu papo, sem cumprir vacilação. Só os flamenguistas batem na palma da mão. O bagulho aqui é doido, isso já é, já foi. Quero ver os flamenguistas comigo fazendo. Oi! Turbinado, oi, aqui com a gente, alô, filho. Oi, se liga no meu papo porque eu não perco a linha. Agora eu quero ouvir o grito das sincerinhas. E aqui não faço pose. E o quê? Eu gosto quando tá novinha de 14. Se liga no meu papo, a vida é muito louca. Levanta a mão pro alto, só quem quer beijar na boca. Se liga no meu papo, oi, se já é, já foi. Quem quer beijar na boca comigo? Fazendo. A pegada é a seguinte, galera. Não pode ficar parado e não pode ficar quietinho. Firmeza? É assim, ó. Não tem preconceito, o baile todo tá empolgado. só não vai apontar pro cara, tá bom? Vai! Levanta a mão e grita que quem tem amigo chifrudo! Esquentou, esquentou, esquentou! O bagulho aqui é sério, a parada é louca! Grita aí no baile, só quem vai beijar na boca! Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar. Daquele jeito! Titi, sainha. Daquele jeito! Eu vou pro baile procurar o meu negão. Vou subir no palco ao som do tal. O que que cê é? Não cachorrona mesmo e late que eu vou passar. Agora eu... Alô, Charlinho, chegando em Fernandes. Pode crer, daqui a pouquinho tem o nosso pop, o Águia da Amazônia, boa! Bora, Marcinho, show! Júnior Freitas também tá aí com a gente, no Banco do Brasil! Alô, Júnior do Cyber! No local do pega-pega, eu esculacho tua mina. No comprador, no mirante, outro no muro da esquina. Tchau, Peg, Railson, de Nova Olinda, aqui no pop! Chinês também tá aqui comigo, obrigado, viu, chinês? João, João, bola, Neto, Carol! Alô, Elison, Elison! Agora quem tá muito feliz, quem tá muito feliz, quem tá muito feliz essa noite, bota as mãozinhas pro céu aí que eu quero ver. Joga a mãozinha pra cima, deixa tudo no escurinho, minha produção. Bota a mãozinha pra cima aí, quem não tem hora pra chegar em casa. Joga pro céu, libera tudo agora, vai. My whole life just to feel now all this. Joga as mãozinhas assim, ó, pro lado e pro outro comigo, vai. Direita, esquerda, direita, esquerda. A thousand places everywhere I go, I feel the heart beating, and even far, this is my heart. E quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito! Esse pop bate muito forte, viu, Clodoaldo? Now it's you that I believe in. Cause all these feelings never took me down. Vinte lá, vinte lá, vinte lá. Olha o Márcio Davidson, a gente aqui na companhia e na retaguarda do nosso ninho do Águia, o meu parceiro Renan Castanhal, o empresário da Softline, também o Kia e Ellen Mota. Tá todo mundo curtindo de boa com a gente. Alô, Negão Catapulta, garoto! Ele tá aqui no pop, o Águia da Amazônia! Pra sair do chão, vai! E a mãozinha vai pro céu, a mãozinha vai pro céu. Vai batendo na palminha da mão, na palminha da mão, na palminha da mão. Bora misturar, bora misturar. joga essa mãozinha lá em cima e vai saindo do chão, e vai saindo do chão, e vai saindo do chão, e vai saindo do chão, vai misturando mais, vai misturando mais, vai misturando mais, essa aqui, ó! No balanço do chiclete, o chicleteiro vai dançar. Tu tá, tá. No balanço do chiclete, o chicleteiro vai dançar. Bora bagunçar, meu. Tu tá, tá. Tu tarará. Wellington, teu amigo, o rei do caranguejo hoje. Tem caranguejo, hein? Tô chegando, vem pra cá. Vem curtir meu som, vem comigo balançar. Eu tô chegando, olha o chiclete aí. Atirei o pau no gato. É do mirão que o gato deu. Peraí, peraí. Quem é que tá cansado aí? Bota a mãozinha pro céu. Quem aguenta até 6 da manhã, dá um grito. E quem tá com sede, me responde agora. Bebeu água? Tá com sede? Olha, olha, olha, olha. Sandu? Tá com sede? É do Remo? Olha, olha, olha, água mineral. Água mineral, água mineral, água mineral do caminhão. Você vai ficar legal. Peraí, peraí, peraí, peraí. Quem te vê passar assim por mim, tu não sabe o que é sofrer. Quem que vê você assim, sempre tão linda, contemplar o sal do seu olhar. Segura, mãe! O Josimar tá se sentindo no Parafolia. Eita, Josimar. E quem souber vai cantar bem forte, bem alto pra mim, tá ok? Se der essa energia agora. Eita, começou. Agora vai, vai! Faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho, faz o trenzinho! Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Costa Gold. Patinho feio, bochecha, Caleb, os motores que trouxeram aí o pessoal pro golpe, lá de Belém. Depois do Valmir, do Fernandes Belo. Alô, guru! Parecia até o frevo naquele cai e não cai. Bora, guru, cadê o nome da galera? Juninho Play, ele aceitou, Adriano Bragança, bora vacina o show! É um forró mastruz com leite! Vai, maestro! E Futebol Clube aqui com a gente, obrigado a toda a galera do PNC. Alô, Bebel, Cuca, Jair, do Negão, Salsa e a primeira dama, Guru do Pop aqui com a gente. Estrelado do céu, eu vi o povo cantando. Toda a galera do PNC Futebol na xinga de um carrossel. No sonho eu via a sanfona e a zabumba batendo tão forte, parecendo o coração. No tingling do triângulo, a poeira que sai do chão, mais um licor. Os manos já saíram, Otávio, Gildon, Mico, Mael, Ednael, São Zalo, Tânia, Neise, Bahia. Voei, voei, pra o meu amor encontrar. E quando beijei, Joga os corretos aí com a gente. O Naelson dos pescados de açaideira. Vai, maestro! Olha, a gente já tem copo personalizado e CDs ao vivo aqui com o meu amigo Portadela, viu? Só chegar com ele. Deixa eu perguntar. Quem já participou de alguma quadrilha junina, bota a mãozinha pro céu. Então, provavelmente você já pulou essa fogueira, né? Eu fiz uma fogueirinha esperando meu amor. Beto Caral de Viseu, Jojo, tamo junto, Jojo. E aí, papai? Bora, meu maestro, a gente tá na companhia do nosso grande parceiro Marcinho, o homem que traz o nosso Bob, a nossa empresa Bob, as maiores aparelhagens aqui na região. E lembrando que daqui a pouquinho vamos estar em Fernandes Belo fazendo uma super festa, lançamento, pré-lançamento da nova quadra, né? De eventos lá de Fernandes Belo. Ele show, daqui a pouquinho o nosso Bob Show. E a gente tá aqui na companhia do Marcinho, Júnior Freitas, o Dandy. Quem mais tá aí? Quem mais tá aí? Quem mais tá aí? Do Sai BMA aqui com a gente, meu irmão. Esperando meu amor, tomou conta do terreiro, o barro se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Nossa, aqui com a gente. Um abraço especial aí aos enfermeiros. Obrigado, Daniele e também Giovanni. E aí, Jaderson? Também o nosso vaceiro Valcinho da Freeboy tá aqui. Um abraço pra você. E mais o Renanzinho. Renanzinho Play. Da casa caiu, valeu. Eu fiz uma fogueirinha esperando meu amor. Tomou conta do terreiro, o porra se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dádiva da sorte. O Águia da Amazônia chegou. Arrasta povo, Bob Som. Davidson, Davidson, Davidson. Verdadeiro show. Bora dançar agora sim, vai! Ei, galera, quem é que quer verdura aí? Bonde do forró! Pra dançar agarradinho agora, vai! Eu dou um duro de segunda a sexta-feira, vendo verdura na feira e apenas vai. Júnior do Saibe! Chega, Chicota, Hi-Fi, Fernandes Belo, quem quiser ver os manos, só chegar e a bolada, ajuda aí! Quer verdura? Se quiser, pode falar. Alô, Paulo do Golfe! O cinema guisadinha, você. Bora, Samu! Minha quebra-fila! Quem é que quer verdura? Se quiser, pode falar. Você deu uma guisadinha. Você quer verdura minha? Tá sem jeito de pegar. Pode pegar que eu deixo. Simão! Bonde do Forró, volume 2. Vem empregada, puxa saco da patroa, gosta de verdura boa e não me importa de gastar. Mas patrão que é muito exigente, só quer verdura da gente, mas não gosta de pagar. Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar. Você deu uma guisadinha, você quer verdura minha, tá sem jeito é de pegar. Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar. Você deu uma guisadinha, você quer verdura minha, tá sem jeito é de pegar. Pop Som, Pop Som, Pop Som, o Águia da Amazônia. O Águia da Amazônia chegou, arrasta povo, Pop Som. Me garante, tentei, mas não consigo. Uma mandioca é um perigo e não me faço oferecer. Já de o Márcio, Hi-Fi, pega peso, só confio nas freguesas. Rosivan, eu te aceitei. Quem é que quer verdura? Se quiser pode falar. Você tem uma guisadinha, você quer verdura minha, tá sem jeito de pegar. Quem é que quer verdura, se quiser pode falar. Você tem uma guisadinha, você quer verdura minha, tá sem jeito de pegar. Essa verdura vai dar o que falar, tá, senhor? Isso, mestre, meu irmão. Olha o patrão Júnior também aqui com a gente. Um abraço pra você, meu irmão. Tá curtindo o som que ele dá valor? Você foi a primeira, né? Bora, meu águia. Vai mais pra perto da sua família, pô. Dá-lhe por mim. Meu coração batendo disparado. Um pouso perfeito. Não quis pensar em nada, me entreguei. O tempo passou. Valeu, Bebel! Valeu, meu brother! Sem o teu amor, com esta grande dor, quero te amar. E o quê? Vem me encontrar, vou te esperar no mesmo lugar. Amor, amor, amor. Chico, Botola, Júnior, da distribuidora, o Mauro Bebidas também, na Tona Elde, Tomé Açu. Te falar de amor. Samuel, Giovanni, Brito. Oi. Quebra firma aqui no ladinho. Obrigado, hein? Quero ouvir a sua voz. Bora, Samuca. Quero te falar do meu amor. Você foi meu primeiro namorado. Logo que te vi, me apaixonei. Meu coração batendo disparado. Não quis pensar. Coração! Nada me entreguei. O tempo passou. Você me deixou. Sem o teu amor. Bom, e a Stephanie? Vou te esperar. Louca pra te amar. Vem me encontrar no mesmo lugar. E agora? Top Song. Telefona, por favor. Quero ouvir a tua voz. Quero te falar de amor. Amor, amor, amor. Telefona, por favor. Quero ouvir a tua voz. Quero te falar de amor. Amor. Telefona, por favor. Quero ouvir a tua voz. Quero te falar. Veneno Frango, te desejo, Jogos Correia. Um pouco, não consigo me livrar dessa paixão. O teu beijo me faz. E o Turbinado, e me... o Maxi Braga. Salve. Calitinho também daí com a gente. Bora, Júnior Freitas. Vejo o perfume do seu corpo, a essência do meu viver. Sinto falta do teu riso. Vem, já deixou. Abraço. Quem tá contigo aí, garoto? Tô morrendo de saudade. É o nosso parceiro Tandjalo Tan. Eu te amo demais. Não consigo parar de te querer. Você é tudo em meu mundo. Nem sequer um segundo consigo te esquecer. Eu te amo demais. Não consigo. A assessoria do prefeito Isaías Neto de Viseu tá aqui com a gente. Obrigado, hein? Mente em meu quarto, quando eu deito em minha cama, só falta você. Fala, meu amigo Quiabo! Só falta. Direto de Belém. Tchau, Peck. Railson. Júlio. Louco por favorita. Nem preciso te falar. Eu te quero mais que tudo. Basta ver no meu olhar. Quero você. Os seus beijos me enlouquecem e me faz estremecer. O seu corpo junto ao meu me leva às nuvens de prazer. Amo você, por isso eu vou voar, voar, voar até o infinito, só pra ti. Olha só quem tá aqui na área com a gente. Alô, meu parceiro Thiago Marques. Alô, DJ, tamo aqui. É de gordinho pra gordinho, meu irmão. É nóis, um abraço. Ele é a primeira dama. Bora, Thiago! E tome forró. Eu sou louco por você, nem preciso te falar. Eu te quero mais que tudo, basta ver no meu olhar. Quero você. Os seus beijos me enlouquecem e me faz estremecer. O seu corpo junto ao meu me leva às nuvens de prazer. Amo você, por isso eu vou voar, voar, voar até o infinito, só pra te amar, amar, amar, amar. Fazer esse amor meu mundo e sonhar, sonhar. Amar, amar, fazer esse amor meu mundo e sonhar. Por isso eu vou voar, voar, voar até o infinito, só pra te amar, amar, amar, amar. Fazer esse amor meu mundo e sonhar, sonhar. Bonde do forró, segura corações apaixonados. Vai, meu pop, vai, meu pop. Sou o primeiro homem da lua, fazendo o que ninguém já fez. Da Amazônia. Inútil, nada contra a corrente, afinal, quem decide? Divisão. É o coração. E agora? Que será? Será que me vê? Atenção, DJ Anderson, chega aí, papai. O que será? Doutor Carlos, não, Carlos Patrick e a doutora Dali, de Marapebas, curtindo as férias, que estão aqui com a gente no Pop também, muito obrigado, hein? Valeu! 24 horas por dia, onde todo o céu que já não cabe em mim. Onde a Cito acaba com o gordinho. Olha, quero chamar a atenção aí do serviço de bar. Alô, serviço de bar. Providencia um pacote de cerveja aqui pro Marcinho Produções. O gordinho tá na seca. Chegou mais o Thiago Marques. Segura, meu irmão. Galera da equipe, casa caiu lá de Viseu. Mas parecia até que nada aconteceu. Jeito de quem está feliz, de quem está de bem com a vida. Sei lá, mas alguma coisa. A galera do pai aí, providenciar pacotes aqui do lado do Águia. E a galera tá afim de tomar todas e mais algumas, viu? E não está nem aí pra mim, mas você não me engana. Sei que você ainda tá afim. Me diz pra quê? O patrão Lucas tá aqui no ladinho. Tem um tempo pra pensar e uma eternidade pra se arrepender. Tá na cara, dá pra ver no seu olhar. Tô fazendo muita falta pra você. É loucura não ouvir o coração. Desse jeito a gente pede pra sofrer. Eu não quero te ver na solidão. Tô fazendo muita falta pra você. anos, é só teu. Muito obrigado pelo carinho, Evaí, Thales, Fico, Zaldo, Tânia, Edna, Elson, Mael, Deise, Fabinho, Nilton, Mari, ora, guru. Sei lá, mas algum sabe a lei, sabe a lei. E ainda faz de conta e não está nem aí pra mim, mas você não. E o Paga, o rei da providência, tá aí com a gente, alô, Paga. Me diz pra que fazer assim? Você pode ter um tempo pra pensar e uma eternidade pra se arrepender. Giovanni também, obrigado Giovanni, a quebra firma aqui no ladinho. Você, fazendo falta. Juninho Play, já saiu teu. O Adriano de Bragança, obrigado galera, valeu. Falta pra você. É o novo hit do verão, pra geral curtir. Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir. Nem tenta apagar de santinha, que o clima tá bom. Vai, desce, sobe, quebra e vira, mostrando o seu dom. Eu vou de combo de Jack Sirocha. Logo mais tem Fernandes Belo, hein, galera? Cima do som. O pop por lá arrebentando tudo. Eu vou de combo. Sandu, tá inteirinho ainda. É o novo hit do verão. E o nosso professor Tandy tá aqui com a gente, o Júnior Freitas, aí do Banco da Amazônia, um super abraço. DJ Thiago Marques, o Castanhãozinho também tá aqui comigo. Um abraço, meu irmão. Um abraço, meu irmão. Tia Suelen de Viseu também tá curtindo o pop. Obrigado, Suelen! Eu vou te combo de Jack Sirocha. A gente não pode esquecer das nossas cozinheiras também, né, mas... Isso. Elas que cuidaram muito bem da dieta balanceada do gordinho hoje. Dele do Maestro Fábio. A gente CD ao vivo da festa de hoje, ali na House Mix e aqui com o nosso amigo Mortadela. Também tem os copos personalizados aqui do Pop. Pode crer, bora meu forró, bora meu forró, bora meu forró. DJ Anderson Gonçalves, o melhor de açaí dele. Rasga a porra desse grave do paredão. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai. Vai descendo, vai descendo. E maestro, na retaguarda, o nosso parceiro empresário Jadson e também o nosso parceiro Diego. Já três festas, ele curte o Bobson. Pega o Jadson, meu irmão, tem que tirar o chapéu, ele gosta de fronteira. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Elisson, com o Jojo. Aqui no lado do A, alô, Elisson. Maestro Davidson. Sacode o médio. O maestro DJ Davidson. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Desce a putcom. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Juninho Celeste. Juninho Celeste. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Andrade da Alves. João Fabrício do Pescado também. Alô, Fabrício! Imagine se eu soubesse o que eu faço contigo quando faço amor. Até seis da manhã, amanhã! Você todinha e você gosta, até o bagaço, meu filha. Dale, Davidson! O maestro voltou. DJ Davidson, no comando do Águia da Amazônia. Popson. Bora, Marcinho Jus! Júlio Freitas, obrigado pelo carinho e toda a galera. Latina, bora, meu irmão. Bora puxar o malandro pro meu Jaderson. Coração, para que se apaixonou por alguém que nunca... Dinho Alves, Thaís Alves, okay. Beatriz Lopes de Belém, marcando presença aqui no Águia, aqui no Águia. Eu vou fazer promessa para nunca mais amar alguém que só quis me ver sofrer. alguém que só quis me ver chorar. Mas eu preciso sair dessa, dessa de se apaixonar. Por quem só quer me... Alessandro, da JR Pneus também. Pitoco, embarcação, alô Alessandro. Mas é tão ruim quando alguém machuca a gente. O coração fica doente, sem jeito até pra conversar. Dói demais, só quem ama sabe sentir. O que se passa em nossa mente, tá hora de deixar pra trás. Nunca mais eu vou provar do seu carinho. Nunca mais eu vou poder te abraçar. Catiroba, cabeça da Titã. E vou viver melhor. Abençoada. A casa caiu de viseu. Mas faço pra me perdoar. Bora, Samuel. Mas o amor às vezes só confunde a gente. Arrasta, povo pop som. Se com você é diferente. O amor. Mas a tchau, Beck. Aí o som. Hey! Júlio! Bolinha do pop. Se você pode ser pop. Diferente de coração. O Águia da Amazônia. É aviões. É aviões do pop. Esse é um pop som. Esse é um pop som. Esse é um pop som.